Minha intenção era abordar os enganos mais frequentes sobre os preceitos. Mas, para isso, primeiro nós temos que entender o que são preceitos e como é que a prática se constitui a partir deles. Em primeiro lugar, nós podemos dividir a prática budista Mahayana em três estágios. O primeiro estágio eu vou chamar de estágio da virtude. O estágio da virtude é aquele em que você chega na prática e pergunta: posso roubar? Não, você não pode. Posso matar? Não. As regras, existem regras para dizer que não. Algumas pessoas são capazes de protestar dizendo: mas o Zen não tem regras, o budismo não tem regras. Isso é um engano. Na realidade, a prática começa com preceitos. Os preceitos são regras, mas as regras não são mandamentos, porque não existe uma divindade que premia ou castiga aquele que cumpre as regras ou descumpre as regras. Então, o que são os preceitos? Os preceitos na prática da virtude são faróis para iluminar o caminho e para evitar o sofrimento. O que os preceitos dizem não é: você tem esta regra e se cumpri-la vai acontecer algo errado. Não é isso. Você vai ser castigado. Não é isso. Os preceitos dizem: se você seguir esta regra, evitará o sofrimento. O sofrimento dos outros, o sofrimento que atinge você mesmo. Então, esse primeiro grande estágio da prática, a prática virtuosa, está cheia de caminhos e de certo e errado. Nós chegamos na sangha e um professor vai dizer: isto é certo, isto é errado. Não, você não deve fazer assim. A prática está cheia de certo e errado. Quando você chega a ela, mas isto é o primeiro grande estágio da prática. Buda mesmo dizia: homem, vamos fazer isto. Temos regras, regras para tudo. Tínhamos regras no tempo de Buda para as coisas mais simples, sempre regras que saíram de algum evento que foi perturbador para a sangha. Por exemplo, os monges não devem atravessar uma aldeia falando e rindo em voz alta. Alguém fez alguma coisa assim e criou-se uma regra. Os homens não devem falar com mulheres, e se falarem com mulheres não pode mostrar os dentes. Está no Vinaya. Está no Vinaya. Os monges não podem sentar, usar, deitar em camas, em leitos forrados com algodão. Nenhum tecido de algodão. Então, algumas ordens antigas do Zen do budismo, ainda preservam preceitos assim. E se chegar um monge daquela ordem que diz: não, eu não posso sentar nessa cadeira porque o tecido que aforra é de algodão. E na regra está escrito que eu não posso sentar em algo feito de algodão. Isso, na verdade, é uma distorção do espírito das regras. As regras, os preceitos, não foram criados com essa intenção. É que naquele momento, no tempo de Buda, algodão era caro, algodão era um produto de luxo, os monges não deveriam procurar luxo, não deveriam deitar em camas luxuosas, não deviam aceitar moedas de ouro para saírem carregando. Então, as regras diziam que O monge deveria evitar essas coisas e o algodão foi colocado lá. Seria como se hoje a gente dissesse assim, os monges não podem ficar usando roupas bordadas com ouro, né? Brocados de ouro. Esse é o espírito inicial dessas regras. Mas os preceitos mais básicos, que estão naquilo que eu chamei de estágio da virtude, não matar, não roubar, não enganar, não usar mal sua sexualidade, não usar substâncias que alterem a consciência, os cinco preceitos mais básicos são dados aos leigos quando eles vêm à Sangha, que praticamente querem dizer, você quer pertencer à Sangha, quer vir aqui, pelo menos esses cinco preceitos, você tem que se esforçar para cumprir. Mas alguém consegue cumprir esses preceitos realmente? Não. É extremamente difícil. Nós podemos pegar, então, historicamente, o primeiro preceito e destrinçá-lo um pouco. Mas eu queria falar sobre o segundo e o terceiro estágio da prática, primeiro para que nós tenhamos perspectiva. Então, o primeiro estágio é certo e errado, regras e a prática da virtude. O segundo estágio é a mente de compaixão. Ela se caracteriza historicamente pela saída dos estágios iniciais do budismo e o início do movimento Mahayana. Ele caracterizou uma certa flexibilização das regras, com histórias como, por exemplo, não matar, mas... Então, há uma história de um bodhisattva que matou um capitão de navio que pretendia afundá-lo com 500 pessoas a bordo. A ideia é, ele tomou sobre si o karma de matar para salvar 500 vidas. Ele não evita consequências para ele, mas ele tem um grande mérito de ter salvado 500 vidas. Então a primeira regra fechada foi flexibilizada nesse tipo de história e raciocínio para mostrar uma mente compassiva tem que olhar para as regras e ver como colocá-las em aplicação na vida. Por exemplo, um assassino entra aqui e pergunta, onde está Cláudio, que eu quero matá-lo? E eu, que fiz, assumi o preceito de não enganar e não mentir, digo, está ali na sala ali atrás. Não é? Esta seria o cumprimento da regra pura, mas a mente de compaixão, o segundo estágio, quer dizer, não, as regras são faróis e guias, mas não são regras absolutas. Se uma mente compassiva é realmente desenvolvida, você não precisa dar as regras para essa pessoa. Presume-se que aquele que desenvolveu a mente compassiva, de verdade, ele não vai matar porque ele tem uma mente compassiva. Ele vai pensar no outro, no sofrimento do outro. Então você não precisa fazer isso para ele. Bom senso. Bom senso. Mas existe ainda um terceiro estágio. E o estágio da não-dualidade. E isso cria grandes confusões na prática do Zen. Porque é frequente nós vermos pessoas que começam a conhecer o Zen e tudo mais... E dizem, não tem certo nem errado. Tudo é permitido. E isso é um engano a respeito da prática do Zen. Porque para falar de não dualidade, não há um certo ou um errado para ser colocado, ou não existem regras, tem que ter sido ultrapassado o estágio da mente Bodhi, da mente de compassividade, para um estágio de visão do absoluto em que, como Terrain Roshi falou aqui, não existe mais eu e o outro. Todos somos um. Então é impossível você agredir ou fazer mal a quem é você mesmo. Você não tem essa visão que está implícita na regra não matar, mas no tempo de não dualidade, não existe outro a quem matar. É, você não pode nem fazer isso a si mesmo, porque o fazer isso a si mesmo está fazendo a todos os outros seres, porque todos os seres são um. O problema é quando praticantes ouvem falar sobre a não-dualidade e querem aplicar na vida comum. Esse estágio, o primeiro estágio não foi ultrapassado e quer-se trazer o estágio da não-dualidade para cá e dizer, não existe certo nem errado, eu posso fazer o que eu quero. Não foi esse o espírito da prática. Então, vou falar sobre os preceitos. Os preceitos estão focados no problema de todos nós que estão no início da sua prática. Porque todos, em algum momento nesta vida, estão exatamente nisso, o início da prática. O primeiro preceito de não matar tem uma história interessante. Porque desde o início foi entendido que esse não matar incluía não os outros seres humanos somente, mas todos os seres. E para isso existe uma grande imbricação histórica, por exemplo, com o movimento de Mahavira, o Jainismo, em que as coisas foram levando a uma radicalidade tão grande que havia os praticantes que se vestiam de vento, porque fazer roupas implicava em matar seres, e que varriam o chão à sua frente para não correr o risco de pisar em nenhum inseto, e que coavam na água para também não correr o risco de engolir nenhum inseto. O budismo nasceu neste tipo de ambiente, evidentemente um ambiente em que não se conhecia a microbiologia e os pequenos seres não visíveis. Então, quando olhamos o preceito de não matar hoje, temos que olhar historicamente como nasceu o budismo, que havia regras para os monges que diziam que o monge podia mendigar e teria que aceitar qualquer comida que lhe oferecesse. E, portanto, aceitaria carne, aceitaria a carne de animais mortos, ou qualquer coisa. Como a história do monge que foi servido por um homem com lepra, com hanseníase, e seu polegar apodrecido caiu dentro da tigela do monge, e o monge comeu sem pestanejar. E por isso ele era um grande monge. Essa história é para enfatizar nenhuma postura de gosto, não gosto, de discrimino aquilo que me é oferecido. Então, o monge aceitava qualquer coisa, mas a regra dizia que o monge não deveria permitir que algum animal fosse morto especificamente para ele. Se alguém dissesse, um momento, eu vou lhe fazer uma refeição, vamos pegar aquela cabra e fazer um churrasco, o monge teria que dizer, não, por favor, não faça isso, ele tinha a obrigação de salvar a cabra. Porque em última análise, né, pensando em termos de não-dualidade, lá no terceiro estágio, a cabra e ele, o monge, são a mesma coisa. Logo a seguir, o budismo mendicante da Índia vai, 500 anos depois, para a China. Na China, os monges não podiam mendigar, um lugar frio, Os monastérios se estabeleceram nas montanhas, muito diferente da Índia, onde os monastérios eram temporários, se fazia períodos nas monções de ficar em cabanas durante 3 meses, o que originou os angos. Né? E o que sucedeu? Já que estava no monastério e tinha uma cozinha, então criou-se, desenvolveu-se uma cozinha que não matava. E isto explica a nossa tradição até hoje de ter uma cozinha vegana, na realidade, a cozinha Shojin Ryuri, praticada nos monastérios Zen, mas explica também que se alguém chegar no monastério e entregar, doar carne, ela vai para a cozinha e será preparada. Porque a ideia é não ofender ninguém e a harmonia está num nível mais alto do que a postura de recusar esse oferecimento. Então a tradição toda do Zen, quando muitas vezes aparece essa pergunta nas listas, o budismo é vegetariano, nós temos que colocar isso entre aspas. Ele tem uma cozinha vegana e muitos budistas têm condutas veganas ou vegetarianas, porque incluem isso na sua prática, numa prática compassiva. Mas o budismo jamais estabeleceu uma regra estrita a esse respeito. Conto até um episódio que aconteceu comigo no Chile. Eu cheguei junto com meu mestre Saikawa Roshi, fomos direto a uma casa onde uma senhora havia preparado uma refeição para nós, um peixe. Eu fui criado como vegetariano, porque meu pai era vegetariano. Então minha família tem mais de um século de tradição de vegetarianismo. Aí eu me sentei à mesa e só tinha aquele prato. Eu me servi e comi sem nenhuma palavra. Agradeci, elogiei. Quando saímos, meu mestre disse para mim: se você não tivesse comido, estaria descumprindo os preceitos. Então, a perspectiva toda do Zen não é nesse sentido. Tem uma regra, sim, que tem que ser seguida à risca. Não é isso, né? Como é a situação? O que ocorreu? Se o monge que recebeu a tigela com o dedo dentro tivesse mostrado repugnância, ofenderia o homem doente. Então ele comeu sem pestanejar. Espero que essas considerações todas iluminem um pouco essa questão tão frequentemente discutida. Em segundo lugar, nós temos um outro preceito, que é o preceito sobre a sexualidade. Pergunta-se frequentemente sobre sexualidade no budismo. O budismo é contra ou a favor disto ou daquilo? O budismo nunca teve, originalmente, ele não teve cerimônia de casamento. Fazemos casamentos hoje, porque as pessoas pedem. Mas, originalmente, os monges apenas compareciam a festas de casamento. Depois, as pessoas pediram: pode rezar um sutra? E aí, fomos caminhando na direção da cerimônia de casamento. Mas, para o budismo, não existe uma regra tal como um homem tem que casar com uma mulher. Porque, em muitas sociedades budistas, um homem pode casar com muitas mulheres. Depende só da questão social. E até em algumas sociedades, nós temos androgamia. Uma mulher casa com mais de um homem, como acontece no Butão, e isso é perfeitamente admitido dentro de uma sociedade budista, não havia essa regra. Como também desde o tempo de Buda, há considerações dos textos de 600 anos antes de Cristo, falam sobre monges que chegam até a ordem e são homossexuais ou transexuais. Os textos de 600 anos atrás falam sobre isso. E apenas uma regra: se você assume a castidade, a regra de castidade dos monges, então não pode ter nenhum tipo de envolvimento nem de relações. Era isso. Não aconteceu jamais uma condenação, porque a ideia era, e continua sendo hoje, que os mesmos problemas de qualquer conduta sexual estão ligados ao sofrimento. Aquilo que causa sofrimento é que está errado. Se não causa sofrimento, tudo bem. Mas qualquer relacionamento amoroso, heterossexual, homossexual, de qualquer tipo, tem dentro de si a semente do sofrimento. Todos. Não importa quais, porque eles envolvem apego, afeições, paixões, etc. E, portanto, trazem a possibilidade de sofrimento. A única maneira de escapar dos sofrimentos, dos envolvimentos, é a antiga ordem, a antiga regra do celibato e da castidade absoluta dos monges, que ainda é praticada em grande número de ordens budistas. O Zen e todas as ordens japonesas, desde 1872, tem casamento de monges, o que, de um lado, enfraqueceu um pouco a ordem monástica, porque era o que se pretendia. O governo japonês pretendia enfraquecer o budismo, religião estrangeira, e fortalecer o shintoísmo, religião que permitia o militarismo e o programa de império que o Japão pretendia instalar para imitar as sociedades ocidentais europeias, que todas tinham impérios. Isso levou o Japão à invasão da China, à invasão da Coreia, a numerosos massacres, com os resultados finais da derrocada da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, as glórias e as agressões foram seguidas por sofrimento, agressões recebidas e frutos kármicos correspondentes. Então, o budismo mudou a sua orientação naquele momento, mas do outro lado, isso permitiu uma enorme fecundação e expansão do Zen no mundo ocidental. Porque justamente pelas ordens japonesas permitirem o casamento dos monges, tornou-se muito mais fácil ter uma ordem monástica ampla em todo o mundo ocidental, e isso permitiu o que está acontecendo aqui agora. O outro preceito que traz muitas perguntas é sobre o uso de substâncias que alterem a consciência. Por que no mundo ocidental, a partir do livro de Aldous Huxley, as portas da percepção sobre o uso de mescalina, começou-se a entender que havia uma ampliação da consciência, uma possibilidade de saltar os esforços de meditação, os esforços espirituais, simplesmente colocando uma substância na boca e vendo a sua mente partir para alucinações dos mais variados tipos. A regra, já no tempo disso, não é novo. O uso de substâncias que alteram a consciência é muito antigo. Mas, já no tempo de Shakyamuni Buda, havia sido identificado que esse era um caminho falso, um caminho que não levava ao esclarecimento, ao despertar, levava a experiências que dependiam de substâncias químicas e que, portanto, tinham sérios perigos, e por isso, o quinto preceito não usar substâncias que alterem a consciência, tornou-se já, 2600 anos atrás, um dos princípios mais importantes para a ordem budista. Portanto, a pergunta sobre se existem drogas de poder, se há abertura de consciências, que se isso permite alguma elevação espiritual, a resposta é talvez, mas com certeza não é o caminho de Buda. E, portanto, aqueles que desejam esse tipo de vinculação com substâncias desse tipo, não tem lugar dentro da ordem budista, não faz parte da prática. É interessante ressaltar que os sutras fazem um longo caminho através disso. O budismo não é estático. O budismo é um processo de construção ao longo do tempo. Se alguém disser, o budismo de Buda, de Shakyamuni Buda, é esse aqui congelado e é isto, ele não está falando do budismo que nós conhecemos hoje. Porque o budismo que nós conhecemos hoje foi agregando sutras e movimentos de pensamento que foram ocorrendo através dos tempos. O movimento Mahayana surge 500 anos depois da morte de Buda. E os seus sutras mais significativos, como o sutra que nós mais recitamos, o Sutra do Coração, a coleção Prajnaparamita, são sutras do século I, II, depois de Cristo. O Sutra do Lótus também é desse período. O Lankavatara e o Surangama são ainda posteriores e existem porque havia discussão e choque de ideias entre budistas e apareceram para defender ideias. Falando sobre o primeiro preceito, o Lankavatara Sutra é um sutra taxativo a favor do vegetarianismo, por exemplo. Ele diz que o Bodhisattva não pode fazer isso. O Surangama Sutra, posterior ainda, é ainda mais. Ele tem uma posição que nós chamaríamos hoje de posição vegana. Então, quem opta por seguir o Surangama Sutra vai ler lá nesse texto que alguém escreveu muitos séculos depois de Buda, uma defesa acirrada impedindo o uso de sapatos de couro, de qualquer coisa que implique que alguém precisa, que um animal precisa ser morto para ser produzido. Então, a história do budismo é uma história de evolução de ideias e de posições. As posições mais radicais acabam sendo abandonadas através da história em favor do princípio de caminho do meio, Madhyamaka. Caminho do meio, Madhyamika, são os seus seguidores. Ou seja, as posições que nós vimos várias vezes expostas aqui hoje por todos os mestres, são posições de cada caso é um caso, as coisas têm que ser examinadas dentro do seu contexto, nenhuma regra é absoluta, existe bom senso, existe uma porção de considerações a serem feitas a respeito daquilo que nós chamamos de regras. E, para terminar, existem dois preceitos, um pouco mais adiantados que os cinco preceitos que eu citei, que são preceitos dados aos leigos, quando fazem suas investiduras leigas e recebem seus hapsus, que são não falar mal do Buda, do Dharma e da Sangha, que eu quero lembrar aqui, porque é um dos preceitos mais difíceis possíveis de serem praticados, porque obrigam você a jamais falar dos erros dos leigos, dos monges, dos participantes, a não chamar atenção para as falhas dos outros. E ele é seguido por um preceito, por relato, que diz que você não pode se elevar rebaixando os outros. O que está muito ligado ao preceito anterior, porque quando alguém diz fulano faz isto errado, ou fulano fez tal ato errado, ele quer dizer, na verdade, eu não fiz, eu sou bonzinho, né? Os outros é que cometem erros. E isto é dificílimo de ser praticado, porque implica, na realidade, em uma boca fechada sobre aquilo que nós julgamos certo ou errado, aquilo que nós queremos que a instituição seja, aquilo que nós queremos que os outros sejam, porque os outros são aquilo que eles conseguem ser, o melhor que podem ser. Se nós achamos que eles não são ótimos, perfeitos, nós também não somos. Eles falham sim, mas quando eu aponto o dedo para eles, eu descumpro o preceito e falho a minha prática. Porque a minha prática é não fazer isso. É não criar esta quebra de harmonia e entender o mundo tal como ele é e as pessoas tais como são. O mundo é como é, as coisas são como são. Nós navegamos neste mundo e o nosso navegar é que tem que ser um navegar que foca na harmonia, o valor mais alto, acima de qualquer julgamento que nós façamos sobre as qualidades ou defeitos dos outros praticantes. Esses pontos essenciais sobre a prática são importantes serem olhados constantemente e reexaminados. Aí vocês vão descobrir que diariamente nós falhamos nesses aspectos. Muito obrigado.